porque te afliges com seus problemas, se tudo isso logo hão de passar. Não te perturbes com as tristezas, nem fique assim tão triste a chorar. Lembre que as lutas aqui são constantes, mas tudo isto teremos que enfrentar. Mas partiremos para a glória, onde a vitória pra sempre haverá. Pense no céu, onde é tão lindo, onde as tristezas jamais entrarão. E as alegrias serão constantes, e os louvores jamais cessarão. Onde você será feliz,